menina adoecia em seu quarto e o seu pai desesperadamente buscava a solução. Era grande esta prova na vida de Jairo, um pai aflito assistindo a vida de sua filha ir embora. Mas quando Jairo soube que Jesus passava por ali, em seu coração renasceu a esperança. Clamou: Jesus, Jesus, foi bom te encontrar. A morte abraça meus sonhos, Senhor, venha me socorrer. Não perturbe o mestre, não há mais solução. Sua filha já morreu. Não perturbe o mestre, não há mais solução. Era a voz do enganador. Jairo, não tem mais a sua vida e a ressurreição. Jairo, acredite, a morte não prevalecerá. A menina apenas dorme, Jairo. Homem, eu te falo, creia, tão somente creia. Quando ouviram Jesus dizer que a menina não estava morta, apenas dormindo, riram-se dele, pois seus olhos carnais não podiam ver o sobrenatural. O Senhor da vida estava ali, e na presença de Jairo e de sua mulher, Jesus segurando a menina pela mão, ele disse: levante-se, levante-se, menina. E ela se ergueu da morte e começou a andar.